Então hoje, 28 de setembro de 2014, estamos começando mais um Caleb que, nossa, gente, olha, negócio tá bom, viu? Bom demais. A gente até vai voltar aqui um pouquinho só, ok? Só vou dar uma revisada aqui que a gente viu semana passada, bem rápida. A gente falou do GE sem aprofundar, né? Porque a gente vai aprofundar no GE, no próprio GE. Então, a multiplicação do núcleo, nós lemos que o núcleo de qualidade saudável cresce naturalmente e se multiplica. Para que haja multiplicação, deve haver para isso oração, muita oração, muita oração. Tanto oração dos participantes, quanto oração das lideranças, ok? Estou muito feliz porque estou vendo aí o crescimento da proposta que eu fiz da reunião de oração antes dos grupos. Isso é uma estratégia extraordinária e tem sido uma bênção, ok? Então, isso é lindo, até porque a pessoa vai dizer no futuro, sua igreja tem reunião de oração, você tem várias. Tem várias, você quer saber de quais? Amém? Então, a igreja orando dia a dia, a igreja caminhando em oração, mas também você como líder ou co-líder orando pelo seu grupo. Então, vamos falar da data daqui a pouco, que parece uma coisa que é forçação de barra, durante anos eu fui resistente a essa ideia, mas irmãos, Jesus deu data para o fogo descer. Eu não sou Jesus e não vou dar uma data para o fogo descer, porque o Espírito, ele sopra onde quer. Amém ou não, irmãos? Mas, esse negócio de data não é antibíblico, não. É ao contrário. É muito bíblico. Muito bíblico. E ajuda muito. Ok? Nós vamos ver isso daqui a pouco com bem carinho, tá bom? Então, oração, submissão. Importantíssimo. O líder, o co-líder de grupo, ele pode ser pessoa inteligente. Veja o meu co-líder. O cara inteligente, ele é a esposa dele. Poxa, o cara irretocável, lindo, bom marido, bom pai, tudo de bom. E aí, mas a melhor qualidade dele é a submissão. Se não fosse, eu nem elogiaria em público, porque é um risco se elogiar alguém em público que não é submisso. Não é verdade? Então, sem submissão, uma vez uma líder de, minha líder de louvor, quando era presbiteriano ainda, ela disse assim para mim, você vai ser um excelente pastor. Eu era seminarista. Eu recebi em nome de Jesus. Mas eu falei, por quê? Ela falou, porque você é um ótimo liderado. Você é submisso. Você ouve, você se submete. E isso vai fazer de você um ótimo líder. Amém, aleluia. Recebi, guardei no coração. Amém? Eu lembro que papai disse para mim assim, olha, a qualidade melhor que você tem é que você nunca levantou seu calcanhar para mim. Tiveram coisas que eu posso não ter concordado com meu pai? Sim. E posso ter falado para ele? Sim, é claro. A ideia de ser submisso não é de não ser inteligente. Jamais. Até porque o liderado, ele tem uma perspectiva que o líder não tem. É verdade? Você tem que ter alguém dentro do grupo que tem a sabedoria de lhe falar como a igreja está. Eu tenho em todos os relacionamentos de vocês. Dentro da igreja, os grupos sociais da igreja, os grupos de ministério, todos eu tenho. Quem me confia o que está acontecendo para que eu possa gerir, amar e cuidar. Amém, irmãos? Não existe fofoca para pastor. Para pastor se fala o que está acontecendo na igreja. Amém? Porque o que nós não vamos ser aqui nunca... É uma igreja que o pastor é o último a saber das coisas. Isso não vai acontecer aqui. Amém ou não? Amém. Então não existe fofoca para o pastor. Para o pastor, você diz o que acontece com você e o que fizeram com você. Amém? Você tem que ter muito cuidado, muito zelo. Então oração é uma coisa importante no grupo, você tem que ter cuidado. Por exemplo, vamos fazer uma reunião de oração antes do grupo, antes do núcleo, tá? Aí chega lá, aí Zaira chega e fala assim, é uma suposição, claro, nunca você faria algo assim, só uma... Exposição. Aí Zaira chega e fala assim lá no, na casa de Raquel. Ei, gente, vamos orar aqui, porque eu estou preocupada com... Com essa menina aí, qual é o nome dela? Jana. Isso acontece às vezes com minha família, então não repare. Eu estou preocupada com Jana, porque Jana... Jana está... Sei lá, Jana alguma coisa. Mas vamos só orar aqui, ok? Gente, isso é... Perigosíssimo. Perigosíssimo. Na reunião de oração você vai levar questões que são suas. não leve questão de terceiros, nunca. Isso vale para todas as reuniões, inclusive para o grupo de oração. Nunca leve questões de terceiros, nunca. Que são feitos pelos membros podem ser levados? Podem, devem, porque foram feitos em público. Amém, amados? Vamos ter esse discernimento. Reunião de oração, você diz, quantos pastores dizem para os outros, rapaz, no, o povo começa a orar na igreja, dá problema. Que a igreja já rachou por causa disso, você sabia? Que chega o irmão e fala, pastor, eu queria orar, vamos pedir oração aqui, porque soube que Juliano, o João está com os problemas aí, isso não... Não posso dizer o que é, mas vamos orar por ele. Gente, cada um vai imaginar uma coisa. Amém? Então, chegou na reunião antes do grupo, vai orar? Vai. Você leva questões suas ou, e principalmente as questões que foram colocadas no grupo. Agora, por exemplo, tem uma lista de pedidos. Me dá o caderno. Obrigado, querida. Aí, o líder do grupo, né, que está ali, ou a pessoa responsável pela oração, falou assim, semana passada, Moisés pediu oração pelo avô dele. O avô dele pediu oração pelo avô dele. Olha, irmãos, ele não disse na reunião, mas assim, off aqui, eu estou sabendo que o avô dele tá, tem um problema com a avó dele. Então, vamos... Não. É o que ele pediu. Amém, irmãos? Está claro isso? Amém? Amém? Ótimo. Por quê? Porque vocês sabem como o diabo ciranda para poder fazer mal à igreja. A gente tem que ficar esperto. Amém ou não? E a gente é carne, gente. Todo mundo aqui tem um taco de carne enorme dentro de si, que quer falar, que quer comentar da vida alheia. E a gente, às vezes, achando que está sendo espiritual, está expondo a vida da outra pessoa. Ok? Amém ou não? Amém. Glória a Deus, aleluia. Vamos lá? Então, vamos pensar o seguinte. É importantíssimo que, para que aconteça a multiplicação saudável, haja oração. Não só do líder, mas também oração. Por isso quero que vocês estimulem. Sim, se tiver uma condição no seu grupo mínima possível de acontecer isso, com 2, 3 irmãos, vamos ter as reuniões de oração antes do grupo, amém? A gente já está combinado lá para casa, a gente vai começar agora na quarta-feira lá em casa. Tem que ter, até porque não se faz a obra de Deus sem Deus. Todas as vezes que tem qualquer problema na igreja, eu digo, tem que orar mais. Por quê? Porque não se faz a obra de Deus sem Deus. Amém? Então, não se faz núcleo sem oração. Tá bom? Então, oração, submissão, estratégias. Já tenho falado, capacitação, vocês têm recebido e a data é o que vamos falar hoje. Ali eu falei um pouquinho semana passada sobre toda uma um núcleo verde, tá vendo aí? Multiplicação dos núcleos. O único núcleo verde, aqui o núcleo grávido. Priscila e Áquila discipulam Filólogo e Júlia, e Maria e Pêneto que discipula Trifena e Trifosa, Aristarco e Flegonte. Lembra que a gente estudou isso semana passada? Isso aqui é um grande núcleo, bem bíblico, né? Inclusive os nomes para você, os filhos aí. A Raquel, olha aí, Raquel. Trifena e Epêneto, acho que são ótimos nomes. São o quê? A Isaira, eu acho que Trifosa é um bom nome para ela. Até porque vai ser tão linda que tem que dar um nome para equilibrar, gente. Só que aí esse núcleo grande e maduro que frequenta o Caleb, o GE e coisa e tal, e está buscando oração, crescimento com Deus, ele vai e olha coisa linda. Priscila e Áquila, discípulo Filólogo Júlia, e mais outros irmãos ganham, são 6. Saem 6, Maria Pêneto, discípulo Trifena, Trifosa, Destaque e Flegonte. Já sai um grupo, gente. E esse grupo, no futuro, Trifena e Flegonte começaram a orar um pelo outro, de repente, ou até não, às vezes só são amigos. Meu primeiro núcleo que eu liderei, eu era só amigo da líder, inclusive foi lá que conheci Paula. Né? Mas vamos simular aqui que Trifena e Flegonte estão orando, buscando de Deus, e de repente eles sentem assim, né? Que vão e tem a bênção assim da família e da igreja para começarem um grupo. Então eles começam lá o grupo, olha que coisa linda, com seus discípulos, seus co-líderes, já 6, no futuro aqui já vai ser 6, você tem 3 grupos, que maravilha. Pastor, mas era muito melhor, todo mundo tão comunhão, oh, eu te amo, você é tão importante, oh, você é tão maravilhoso, ah, você é lindo, gente. Foi bem nessa época aí que Trifona e Trifosa ficavam brigando. É boa essa! Foi bem nessa época aí que Trifona e Trifosa, ó, que eram duas irmãs, ficaram brigando. Então, a gente precisa, ó, Trifona, vá lá pra Califórnia, Trifosa, vá lá pra bairro de Fátima. Amém? Aí o que aconteceu? Aquele grupão maravilhoso, maduro, virou dois, que daqui a pouco é três, aleluia, glória a Deus. Tá bom? Mas data é importante, é uma das estratégias. Jesus disse, vou entrar em Jerusalém. Quando é que ele entrou? Na Páscoa. Estratégia, data, tá vendo aí? Jesus disse, fiquem 40 dias depois do nascido. Depois que ele morreu, ele apareceu várias vezes. Ficou 40 dias, não foi? Aparecendo, não foi assim? Amém ou não? Depois da última aparição, no 40º dia, no 50º dia, veio o Espírito Santo sobre eles. Só ficaram 10 dias, o pessoal falou, não, eles ficaram 50 dias sem Jesus. Não, de novo. Jesus apareceu várias vezes para ele, depois para o que não cria, depois o primeiro que falou que Jesus era Deus, Tomé, depois para outros, o outro grupo maior apareceu para a galera toda, mais ou menos os 120. Não é isso, amém ou não? Só ficaram 10 dias ali, sem, diga. Quando eu estava lendo sobre o negócio da data, aí me veio dois textos. Fantástico. Você vai acrescentar na apostila. Ok. O primeiro foi quando Maria pede a Jesus para resolver o problema do vinho. Sim. E ele diz, mulher, o que tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Questão de minutos, irmãos. Mas ele tinha hora. Exatamente. Depois, na festa, os irmãos dele perguntam, você não vai a Jerusalém? Não vai subir a festa? Ele, não é o meu momento. Aí a Bíblia diz, depois que os irmãos vão, na hora certa ele aparece e vai para o templo ensinar. Então, cronometrado, tremendo. Momento exato. Olha, a gente não vai aqui oprimir ninguém, multiplicar na data. De forma, nunca. Nunca a gente vai oprimir alguém a ser líder de grupo. Nunca a gente vai oprimir ninguém a ser discipulado. Nunca. Não, nada forçado presta. Nada. Agora, a igreja vai promover uma estrutura para que seja possível. Até porque quem dá o crescimento é o Espírito. Mas quem era a terra? Quem planta? Quem rega? Quem poda? A igreja. Então, eu lembro, estava vendo a matéria sobre a batata, a batata americana, eles lá são muito profundos, científicos no que fazem. Ele diz assim, tem que colher a batata hoje. Núcleo não é a batata, meus irmãos, eu estou falando só por uma questão de alegoria, tá? E ele disse assim, semana que vem está tudo podre embaixo da terra. Gente, como eles cronometram ali, ó, o tempo certinho da batata. Se Deus não der a chuva ou desse o sol antes, mas aí era uma questão de Deus. A parte dele, ele fez. Então a vida nova vai fazer a parte dela. Amém ou não, irmãos? Vai fazer a parte dela. E arrancar. Aí o cara é especialista em batata e em núcleo também, aleluia, glória a Deus. Amém, irmãos? Então, a importância da multiplicação. Data. A importância da data da multiplicação ajuda nos preparos em todas as instâncias, promove o planejamento e o comprometimento dos integrantes. Não é verdade? É que nem uma festa de casamento, a família toda se move para aquilo. Assim, como uma nunca vai ser assim, como vai ter multiplicação, eu tenho que evangelizar. Eu espero que a gente nunca chegue a essa meninice, amém? Não é minha intenção, não é, vocês me conhecem. Minha intenção é o contrário, já que as pessoas estão convertendo e estão procurando, foi o que eu falei mais cedo no GE, no treinamento do GE, o que eu falei? Comece a se dispor a evangelizar, as pessoas vão pipocar na sua frente. Deus vai fazer o que nem fez com Paulo, coisas sobrenaturais para testificar com a sua vida que é verdade aquilo que está sendo feito, amém, irmãos? Antes nossos núcleos eram massa, mas agora está uma coisa mais linda. Tem a palavra, tem o louvor, um se faz uma coisa, outro faz outra coisa, e depois vem um com uma canetinha ali perguntando uma coisa, outro fica responsável pela porta. É como se fosse um organismo onde todo mundo se move, onde tem uma comunhão, uma interação. Não pesa a liderança, né? Eu tô achando assim, a palavra não é essa, mas bonito, saudável. A gente chega, está lá, pedido de oração, está lá, Raquel anotando pedido de oração. Juliana anotando quem foi discipulado ou não. A parte aí é difícil demais. Então, mas assim, é uma coisa muito, muito, está muito lindo junto. Aleluia, glória a Deus. Assim como uma mulher grávida tem de 7 a 9 meses, o núcleo depende do empenho dos integrantes, pode se multiplicar de 6 a 12 meses. No mínimo. Claro, às vezes precisa de um ano, dois, três, quatro, cinco. Tem igreja que é congregação de 100 anos. Irmãos, olha, estou fazendo uma coisa que é sacrificial para mim. Meu pai conversa comigo no discipulado. Aí chegamos à questão das finanças da igreja. E aí eu disse, o papai falou, como é que estão as finanças, como é que está tudo? Ministrou vários princípios. Aí peguei os princípios e fui orar. No outro dia eu falei, pai, a partir de mês que vem, eu quero um corte no meu salário de R$500 por semestre. Fé não é para ter, fé também é para abrir mão. E dezembro está chegando e vai cortar-me de novo, ai. Abrir mão de um carro. Mas glória a Deus, aleluia, né, Patrick? Agora tem um só. Aí, que... Oh, glória, aleluia, Jesus. Aí em dezembro, em janeiro, né? Outro corte. Em junho, outro corte. Em dezembro, outro corte. Porque isso me tira também da inércia. Eu tenho que entender que existem outras frentes de trabalho em Salvador, em outras cidades, que já estão clamando por vida nova. Os pastores pediram cobertura em meu pai, pastores pediram para ser de denominação vida nova, que saíram de outros grupos, foram expulsos, algo assim, por crerem no importância do discipulado, nos dons do Espírito Santo. E aí? Vamos crescer, mas para crescer, tem algo que é sacrificial, que você vai abrir mão. Amém, irmãos? E aí a gente vai crescer, não só em qualidade acadêmica, conhecer a Bíblia, mas na prática. E sim isso com abrir mão. Então, nós podemos sim ter uma multiplicação se nós frequentarmos os nossos cursos, se nós motivarmos os nossos liderados, se nós amarmos e servirmos a eles. Sobre minhas finanças, não se preocupe, só ore. Porque quanto mais eu abençoo alguém e fazemos isso na minha casa, fazemos sistematicamente, com muita alegria, mais Deus abençoa. E eu não estou lhe prometendo que Deus vai lhe dar nada porque você abençoa ninguém. Amém, irmãos? Estou testemunhando para você. Amém ou não? Então, Deus tem cuidado e glória a Deus por isso, tá? Então, vamos lá. Motivos da multiplicação. À medida que multiplicamos, cada núcleo se torna menor. Olha, quando eu escrevi isso aqui, aleluia, foi nas madrugadas. Olha aí, olha o mistério. Leia aí, irmãos, enquanto eu tomo água. À medida que multiplicamos, cada núcleo se torna menor em tamanho e maior em qualidade, já que mobilizar e treinar pelo menos 4 pessoas, líderes e co-líderes. Pronto, pronto. Olha só. Na medida que multiplicamos, cada núcleo se torna menor no tamanho e maior na qualidade. Isso é tremendo. Olha, irmãos, o que vai acontecer? Por mim, eu fico aqui até ficar caquético, ok? Mas, se num certo sentido falando, eu tenho que trabalhar para eu ser cada vez menos fundamental para vocês. Amém? Eu tenho que trabalhar para que Deus, obrigado, te abençoe, nunca falte anjo para servir, sirva para lhe amar e a honra e a obediência aos seus filhos. E prosperidade financeira também, que não faz mal. Então, olha ali. Se eu preparo vocês, eu não, o Espírito Santo, né? Eu só sou um flanelinha. Mas se o Espírito Santo prepara vocês, o que vai acontecer com a vida nova Itabuna? Vai crescer em qualidade. E, naturalmente, como o pastor Eibe lá de Fortaleza diz, ovelha sadia, sempre dá cria. À medida que a gente vai crescendo em qualidade, em crescimento, e aí, pastores ordenados, amém? Amém, Chato? Pastores ordenados, a igreja espalhada pela cidade, aí vou chegar um dia, assim, irmãos, será que de repente Deus me chamasse para outra cidade? Irmãos, vocês acham o quê? Você acha que eu vou sair, que nem eu vi da última vez? Já tinham irmãos amados aqui, preciosos. Não eram assim exatamente da mesma pensamento que eu e Paula, mas eram irmãos que nos receberam com muito carinho. Mas não foi como vai ser, em nome de Jesus, no crescimento da vida nova, de agora em diante. Porque a ideia é a igreja já sair como estamos fazendo com os núcleos. Já sai uma igreja. Vi isso acontecer lá em Santarém. A igreja tinha 20 mil pessoas. O pastor presidente saiu com 70. Eu pensei que era 100. Cheguei lá e perguntei para o pastor. Ele falou assim, não, 70 e poucos. E alguns foram embora no meio do caminho. Aí chegou em Fortaleza com 70. Depois de 8 anos, pela misericórdia de Deus, não são só números. São pessoas discipuladas. Igreja nas casas. Depois de 8 anos, são 8 mil pessoas. Nem precisava tanto, ok? Mas eu estou falando que se ele sair só ele, a mulher dele e os filhos, não ia demorar mais um pouquinho? Ia ou não ia? Mas já sai uma igreja, já sai uma família, um clã, já sai um povo maduro para continuar a igreja. Eu espero nunca sair daqui. Mas nós vamos enviar também famílias. Então você já pensou que coisa linda? Irmãos, festa de envio. Depois de um ano de oração, de planejamento, pessoas transferindo seus concursos lá para Conquista, por exemplo. Depois de oração, de famílias lá, vamos lá com 20 famílias para Conquista. Já sempre vou ficar comigo, pode tirar o cafone da chuva. 20 famílias para Conquista. Meu irmão, vamos chegar lá como? Alugar um ponto? Não. Casas, núcleo, discipulado, cresceu, não cabe mais, aí aluga um lugar, amém ou não? A igreja cresce igualzinho como era em Atos. Só é a gente para a Bíblia, vamos ter que acabar. Mas só esse slide, amém, amados? Então, à medida que multiplicamos, cada núcleo se torna menor de tamanho, mas maior em qualidade, já que teve que mobilizar e treinar pelo menos 4 pessoas, líderes e colíderes, além dos que vão para ajudá-los a crescerem lá, no novo núcleo, o que mobiliza todo o grupo a se reinventar e se recapacitar. Que aquela que era responsável pela intercessão foi embora, tem que ser outra. Aquele que era responsável por receber as pessoas foi embora, vai ter que ser outro. Aquele que era o co-líder foi embora, vai ter que ser outro. Amém? E chega uma hora que não dá nem mais para gerar grupo, porque vai ter que supervisionar grupo, não é? Então é tremendo. Uma vez menor, perdão, irmãos, uma vez menor e mais especializado, torna-se o ambiente ideal para o acolhimento dos novos, que o próprio núcleo atrairá e cuidará. O núcleo menor vai ter até mais carinho e cuidado para receber mais pessoas. Vai ter mais cadeira para a pessoa sentar. Não é verdade? Né? O núcleo está crescendo, agora não tem mais cadeira para as pessoas. Não tem mais como líder cuidar da pessoa, providenciar discipulado para ela, porque tem muita gente, tá bom? Vamos deixar aqui para a semana que vem, tem muitos slides ainda. Olha, meu Deus, eu pensei que a gente ia terminar isso hoje. E acabou minha pilha aqui. Vamos orar para a gente poder... Semana que vem a gente vai continuar aqui, tá bom? A igreja investe, alguém para anotar aí para não esquecer, a igreja investe na capacitação de ceifeiros, tá bom? Então vamos, eu quero pedir a vocês que a gente deixe as perguntas mais sobre questões bíblicas, como Paula fez hoje, para a hora da filosofia ministerial, tá bom? Para podermos ganhar tempo e conseguirmos... Tava teologicamente, né? Vamos levantar e orar, amados? Oi? Bota lá, pra tirar uma foto, fica mais fácil. Ah, ok. É isso aí. Amém? Pegue na mão do seu irmão aí. Vamos agradecer ao Senhor nesse momento. Senhor, nós te louvamos, porque o Senhor, por graça e misericórdia, tem nos chamado, nos capacitado, para que nós possamos crescer em qualidade e possamos dar resposta à nossa fé. Em nome de Jesus, o enche de amor pela tua causa, Senhor. Nos amadurece. Tudo que nós queremos é fazer direitinho, Senhor. Como o Senhor nos deixou a instrução da tua palavra e o poder do teu Espírito para ser praticado, para ser praticável. Nos faz cheio do teu Espírito Santo. Nos faz orar pela tua igreja, Senhor. Nos faz, Senhor Deus, entender que a tua noiva que estamos cuidando, preciosa noiva, em o nome de Jesus, traz em paz à noite. Amém. Amém? Quem vai ficar na porta hoje? Oi, lindão. Quando é que vai ter reunião? Boa pergunta, gostei da firmeza, meu irmão. Chega até mim aqui na base. Vamos fazer, eu quero fazer um primeiro final de semana de mês que vem. É que eu fiz um convite, é um casal, de verdade. Se quando tivesse um ponto casal, você demorou. Vamos fazer. É porque é o seguinte, eu tô gravando ainda. É a reunião de casal. Desculpa. É a coisa que eu mais consigo.